profecias que lemos cumprirão. As profecias que vemos se cumprirão. As profecias que temos se cumprem, cumprir e cumprirão. Por isso nada mais resta dizer, por isto nada mais resta ser. Jesus, a porta está e todos quer levar. Vigia, irmão, vigia, você não quer ficar. Disso temos certeza, ninguém, ninguém quer aqui ficar. Pois é de Cristo a ordem que temos, Ele mandou anunciar. Vigia, vigia, que Ele a porta está. 11:49, 11:50, 11:59, quase meia-noite é. Jesus, à meia-noite, a porta está aberta.